Amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Nossos ouvintes, é com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 19 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos uma pergunta e uma resposta do livro O Consolador, um livro escrito por Emmanuel utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E como sempre falamos aqui de conceitos filosóficos, dos aspectos da filosofia e da religião, eu selecionei uma pergunta, a questão 115 do livro O Consolador, em que se pergunta a Emmanuel: é a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? E pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel assim se expressou: a filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhe os princípios, até que, unidas uma à outra, indissoluvelmente penetrem o átrio divino das verdades eternas. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 5 de agosto de 2018, uma linda manhã em Santa Bárbara do Oeste, uma manhã de inverno, está fresquinho, um friozinho bem agradável para a gente fazer o trabalho aqui. Hoje temos nos assessorando a Raquel. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Na técnica de som, Vinícius Júnior Pires. E dentro desse começo, já podemos começar a fazer o exercício de reflexão. E hoje, até ligado ao tema central, que será o livro Céu e Inferno, onde Kardec vai abordar o conceito que as igrejas, e particularmente a Igreja Católica, tinha sobre os demônios, considerando as suas evoluções, as suas quedas, as suas conquistas. E eu selecionei um texto desse livro, Emmanuel, que é o livro que eu já tenho lido aqui há muito tempo, e está chegando no limite, que nós estudamos quase todas as passagens. E hoje eu selecionei uma parte aqui do capítulo 36, em que o Emmanuel intitula A Trajetória das Almas. Como sempre acontece, é um texto denso, repleto de informações e que fazem a gente refletir sobre vários aspectos da vida. Se expressa Emmanuel: que longa tem sido a trajetória das almas. A origem do princípio anímico perde-se dentro de uma noite de labirintos. Tudo, porém, dentro do dinamismo do universo, se encadeia numa ordem equânime e absoluta. Da irritabilidade à sensação, da sensação à percepção, da percepção ao raciocínio, quantas distâncias preenchidas de lutas, dores e sofrimentos. Todavia, desses combates necessários, promana o cabedal de experiências do espírito em sua evolução gloriosa. A racionalidade do homem é a suprema expressão do progresso anímico que a Terra lhe pode prodigalizar. Ela simboliza uma auréola de poder e de liberdade que aumentam naturalmente os seus deveres e responsabilidades. A conquista do livre-arbítrio compreende as mais nobres obrigações. Chegado a esse ponto, o homem se encontra no limiar da existência em outras esferas, onde a matéria rarefeita oferece novas modalidades de vida em outras mais sublimes manifestações, as quais escapam naturalmente à insuficiência dos vossos sentidos. E é dentro dessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer novamente estarmos aqui e que nós possamos, nessa hora e meia, fazer muitas reflexões acerca da doutrina dos Espíritos, levando as pessoas a se motivarem para o estudo da doutrina. O que o Geraldo comentou é uma coisa que Emmanuel nos fala e que é perfeitamente racional. Nós, na esfera que habitamos, dentro da materialidade que nós incorporamos, temos um limite. A partir daí, uma matéria mais rarefeita passará a ser exercida em outras esferas, né? Você vê que ele faz essa referência, e a espiritualidade se refere muito a esferas, né? Ou seja, mundos e habitações que propiciem aquele espírito, na medida da sua evolução, ir sempre galgando novas oportunidades através de novas condições. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia, Vinícius, que está lá na nossa técnica, já preparado e trabalhando arduamente para nos deixar aqui na melhor condição técnica. A Raquel, que está nos nossos dois telefones, que você pode ligar, deixar sua pergunta no DDD 19-3463-5068 e 3463-5255. Também estamos conectados através do Facebook, através da página Programa Visão Espírita, que semana passada eu comemorei aí que nós chegamos a 3 mil curtidas, e essa semana deu outra avançada e fomos para 3.041. Maravilha! Né? Então as coisas estão avançando e eu continuo agradecendo a você, convida seu amigo, convida as pessoas que... Se você gosta do programa, compartilha, convide seu amigo. E estamos também conectados através da nossa União Rádio Web. Nosso estúdio agora já está pronto, né, Luiz? Já está pronto, já estamos gravando no estúdio, já podemos agora ampliar a grade de programas, de ideias, virão muitas novidades. Então você que já nos curte através do programa Visão Espírita no Facebook, também tem a página União Rádio Web. Você pode curtir, eu vou compartilhar aqui no nosso Face do programa Visão Espírita, para você compartilhar e curtir também a União Rádio Web, porque afinal de contas lá nós falamos da programação, dos eventos da semana e tudo mais, para poder nos conectar cada vez mais com o plano, né? Bom, afora esse meu primeiro comentário, eu gostaria de falar um pouquinho dos dois textos que você trouxe. Primeiro que ele ele tocou no meu... No meu, que meu fraco. No meu fraco. Ele veio falar da filosofia, né? A que, matéria que eu estudo, que eu admiro e gosto demais. E a cada nova leitura, nova reflexão filosófica, a mente ela vai realmente evoluindo na reflexão, vai melhorando as nossas possibilidades de análise dos fatos, e eu convido todo mundo ao estudo da filosofia. Mas não que ela, vamos falar, seja o fim último. Não, de forma nenhuma. É uma ferramenta. Então, Emmanuel, ele comenta muito bem, né? Ela, que ela constitui, né, uma súmula das atividades evolutivas do espírito. Por quê? Porque a filosofia, desde tempos remotos, estuda o comportamento humano, estuda e analisa desde muitos, milhares e milhares de anos atrás, ela vem num caminhar crescente. E dentro da publicação, hoje até academicamente falando, da filosofia, ninguém pode surgir na filosofia publicando uma coisa solta. Ele tem que sempre ter a referência de alguém anterior. Você não pode chegar lá e inventar a roda. A roda já está rodando. Então você pode pôr um adereço na roda. Para isso você tem que falar, olha, segundo Platão, segundo Aristóteles. Você pode até usar, hoje, né, nós temos nos últimos 200 anos, aí, 300, filósofos de alto nível de reflexão, que você pode partir deles, mas você tem que partir de um filósofo já reconhecido, que partiu de um filósofo. Então, é um contínuo de formação do pensamento que realmente ele segue essa súmula da atividade. É um encadeamento. É um encadeamento numa espiral crescente, lá que eu gosto dessa simbologia. E, logicamente, a filosofia ela faz a pergunta. Quando se conclui a resposta, aí nós chegamos na ciência. Então, é por isso que ele fala aqui que suas equações são as energias que fecundam a ciência. Eu achei bonita essa frase. Olha só, espiritualizando-lhe os princípios científicos, mostrando que a ciência provou algo que já se elucubrava mentalmente com a filosofia. Até que unidas uma a outra, filosofia, ciência, indissoluvelmente penetrem o átrio divino das verdades eternas. Ou seja, verdades eternas são as verdades divinas que nós só temos hoje ainda, puxa vida, flashes muito irrisórios dessas verdades eternas, né? Nós temos a convicção, posso falar por nós três, de Deus e de todos, dessa maravilhosa criação. Mas nós não sabemos explicar como tudo isso funciona. Isso, né, é muito... Deixa eu te fazer uma pergunta, Alan, porque você falou aí disso e é interessante. Existe uma estatística, por exemplo, de quantas afirmações filosóficas, quer dizer, gente de expressão, já foram confirmadas pela ciência e quantas a ciência desmentiu? Interessante pergunta. Não sei responder. Eu acho que esse número seria fantástico. Podemos tentar procurar isso aí, né? Mas muita coisa começa na filosofia, né? Então é isso que eu digo. Isso aí daria à filosofia uma autoridade, né? Quer dizer, uma coisa fantástica. Vamos supor, 50% que a filosofia afirmou, a ciência posteriormente confirmou, isso aí é... Olha, eu estou anotando aqui, meu querido Luiz. E eu vou ver se existe algum estudo em cima disso. Bom, e não menos importante, mas só falei na ordem que você comentou, né, sobre aí a trajetória das almas, né? O que acontece, cara? É muito, muito interessante imaginar esse processo evolutivo do espírito. Sim. Né? É algo que eu sempre estou pensando. Repensando e repensando. Não, eu não me fecho em conceitos. Sim. Eu sempre estou aberto, porque eu acho que na minha capacidade mental, hoje eu cheguei nesse nível, mas eu imagino que sempre vai ter algo a mais. Então, né? Essa era a essência que eu queria tocar, é de repensar e estar sempre aberto, que é o que nós vamos estudar. Ah, é interessante. Então a gente sempre tem que estar com a mente aberta, porque aqui, por exemplo, já tem um ponto que é muito controverso na doutrina espírita, né? A origem do princípio anímico. Quando a gente usa essa palavra anímico, houve livros até defendendo que o animismo não era o espiritismo. Houve livros defendendo que a mediunidade tem que ser muito verificada, se não é anímica. Para quem está nos ouvindo e não tem noção dessa palavra, animismo seria a manifestação do próprio espírito no próprio corpo, num momento de desdobramento. Parece meio difícil de explicar assim, em rápidas palavras, mas se o nosso espírito, só para poder aumentar o entendimento, ele é a reencarnação de diversos, centenas de corpos, quantas experiências esse espírito tem e na encarnação fica arquivado e paralisado para poder ter uma nova experiência. Agora, por que esse espírito não pode se manifestar no próprio corpo com as lembranças do passado? Pode, né? Esse é o animismo, para falar em palavras bem grosseiras e rápidas. Por que, então, né, que animismo não é espiritismo? Muito pelo contrário, é o mesmo espírito, só que do corpo do médium, se manifestando. É um interexistir, segundo diria Zalmino Zimmermann. Nós interexistimos, ora no plano físico, ora no plano espiritual. Por que que esse espírito ele não se manifesta, né? Então, a origem do princípio anímico perde-se dentro de uma noite de labirintos. Quer dizer, nem aqui Emmanuel se dá o papel, porque nem daria para explicar da onde tudo isso vem. O importante é a gente saber que é um processo de evolução. Então ele fala aqui, ó, da irritabilidade e a sensação. Por que irritabilidade? Imagina a criancinha. A criancinha, ela está com fome, ela chora. Ela está com sono, ela chora. Ela não sabe falar de outro jeito, então ela fica irritada. Aquilo irrita ela. Chega uma hora que ela começa a entender que aquela sensação é fome, que aquela sensação é sono, que aquela sensação... Aí chega num outro nível que daquela sensação tem uma percepção. Ela percebe que está na hora dela se alimentar e tal. Ela não precisa chegar naquele momento da irritação. Ela já vai atrás do alimento, como a gente adulto vai fazendo. Da percepção ao raciocínio. Então eu começo a imaginar o que eu devo comer, o que eu não devo, o que eu posso, o que eu não posso. Eu começo a fazer eu estou fazendo um paralelo ao crescimento humano, só para mostrar, ilustrar um pouco aqui. Quantas distâncias preenchidas de lutas, dores e sofrimentos. Quer dizer, esse é o exemplo que eu estou falando do crescimento do espírito humano. Quantas experiências de encarnação nós ainda vamos ter para chegar num nível de reflexão de um ser que a gente pode falar espiritualmente adulto, não de um ser fisicamente adulto. Mas essa é a essência do programa de hoje. Porque assim, o que eu faço quando eu vou montar o programa aqui? O primeiro livro que eu abro é o Kardec. O que o Kardec está pensando? E o texto de hoje nada mais é do que mudança de paradigmas. É o que você diz, mudança de padrão. Eu entendi, ele está tentando quebrar um paradigma. Aí os demais estudos eu tento encaixar em quebrança, mudança de paradigmas. E é exatamente isso que você falou, é repensar. Porque o modelo que naquela época tinha-se dos demônios era um modelo quadradinho que não podia sair dali. E o Kardec sai do quadrado. E ele começa a fazer comentários tentando quebrar esses pensamentos, esses paradigmas. É isso? Só reforçando tudo isso que vocês estão colocando, o pessoal faz muita confusão nessa questão do anímico, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui numa reunião de vibrações. Eu tenho a possibilidade de me desdobrar. Então, eu, num desdobramento, um nome que foi colocado aqui para vibração, a pessoa tá doente. Aí, eu, nesse desdobramento, você sabe que o espírito ele tem condições de ver através do corpo. Então, através desse desdobramento, eu vejo que a região do fígado daquela pessoa que você colocou o nome está escura. Quer dizer, tem ali um problema. Então, aí... eu posso dizer para você, olha, Geraldo, fala para sua amiga que consulte um médico para verificar essa questão do seu fígado. Né? Quer dizer, isso é um fenômeno anímico. Por quê? Porque a minha alma se transformou, se se sensibilizou, se transferiu para aquele ambiente, captou aquilo e detectou sem a presença de um espírito, entendeu? E até corroborando com o que o Alan e o Luiz falaram, eu li e reli esse texto algumas vezes, tudo é muito interessante, dá para você pegar cada frase e fazer um trabalho, mas olha o final. Chegada a esse ponto onde o homem ganhou livre-arbítrio, quer dizer, a capacidade de decidir, de tomar um caminho A, caminho B, o homem se encontra no limiar da existência de outras esferas. Aí eu fiquei pensando, que esfera? Será que essa esfera é adjetivo ou substantivo? Se for um adjetivo, vocês são outras esferas, outras dimensões. Mas se for substantivo, a gente não sabe o formato do universo. Parece ser arredondado, parece que está em expansão. Então, assim, o Emmanuel, ele joga algumas palavras. Na minha cabeça, vem algumas imagens. E eu acredito que o Emmanuel, ele não coloca uma palavra qualquer. Atrás de uma palavra, tem uma mensagem subliminada. Significado, né? E ele fala, onde a matéria rarefeita, aí ele dá a dica, oferece novas modalidades de vida. Expressão. Ou seja, vamos sair desse quadradinho, porque a gente está pensando só dentro dessa vida. É o que a ciência faz. É o que a ciência faz. Mas para você entender a vida, você tem que ir em outras modalidades de vida. Outras dimensões. E aí você começa a ver que a ciência está avançando, passos importantes, e ela começa a se debruçar sobre esse mistério que assusta. São modalidades de vida em outras mais sublimes manifestações, as quais escapam à nossa capacidade de entender. Ou seja, vamos quebrar esse raciocínio, esse modelo. Vamos sair um pouco, dar uma olhadinha. E você pode até voltar depois, mas sai e volta, começa a fazer esse exercício para você começar a entender o que está acontecendo. E aí é quando nós vamos chegar aqui na lição que vai falar em mudança de comportamento mental. E, aliás, Geraldo, é o que Emmanuel coloca aí, que é na conquista do livre-arbítrio, para muitos é o surgimento da gênese espiritual. Existe uma escola que acha que o espírito foi criado nesse momento, quando o desenvolvimento anímico propiciou ao ser humano a conquista do livre-arbítrio. São assuntos complexos. É, não. Aliás, acho que existem dois sistemas. Os próprios espíritos determinaram isso. Existem dois sistemas. Existe esse que diz que surgiu aí na conquista do livre-arbítrio e existe o outro que diz que surgiu lá no vegetal, etc. É interessante, mas tudo isso serve para reflexão. Então, é interessante esse começo, graças a Deus já começou aquecido os comentários. Bota quente conversas. Nisso. É, bota quente nisso. E é em função disso, exatamente desses pensamentos, dessas reflexões, que a gente pede a você que pertence a um grupo espírita, estude a doutrina espírita, faça grupos de estudo, de questionamento, vamos nos unir. Vamos questionar aqui, vamos falar, vamos estudar. Só assim a gente vai entender a doutrina espírita. Só dessa maneira, através do estudo e da busca. Muito bem, peço ao meu amigo Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, com o estudo do livro Vinha de Luz, na voz de Alain Diniz Souza. Lição número 86. Saibamos confiar. Começamos com um comentário, um pequeno comentário de Jesus, que está em Mateus capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos. E aí vem o comentário de Emmanuel. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte e, se pudessem, pintariam o firmamento a cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos por amor e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero, se estamos apenas começando a ser úteis? Essa lição é muito profunda, muito profunda. Se nós rememorarmos a história do Evangelho, nós vamos ver que quando Jesus estava dormindo no barco e caiu a tempestade, os discípulos entraram em pânico, né? E aí acordaram Jesus desesperados, e aí foi a primeira chamada, né? Ele acalmou a tempestade para dar assim, um testemunho, diz assim, gente, vocês estão comigo, não precisa ter medo, né? Acredita no principal. Você acha que Deus permitiria que uma tempestade fosse matar Jesus? E se Jesus estava no barco, não tem o que temer. Isso fisicamente e materialmente. Quando Jesus desencarnou e ele mostrou e ele avisou que ele reergueria o templo depois de 3 dias, o pessoal entrou em pânico, se dispersou, ficou apavorado, disse, até chegou o fim, isso é o fim. Isso é tão real que o próprio Davi, vendo mediunicamente Jesus morrer na cruz, falou aquela frase, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus morreu, Deus desamparou ele. E ao terceiro dia ele volta, aparece para os... Isso foram ocorrências e ocorrências on time only, né? Nós não. Nós conhecemos a história do barco, nós conhecemos a história da cruz. Nós já deveríamos ter absorvido que Deus é o Criador. Não existe nada que possa acontecer a esse planeta que esse Criador não permita. Sim. Entendeu? Quer dizer, então, quando nós, por exemplo, isso, essa mensagem não pode ter sido mais oportuna. Nós estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil, além de todos os problemas, tal, essa corrupção, essa imoralidade, e a gente vive pensando assim, meu Deus, é o fim, o barco está à deriva. E com isso, esse é o ponto principal, e com isso, a maior ferramenta que os espíritos têm na face da Terra se acaba. Porque ninguém pode fazer com que brilhe a sua luz se estiver em pânico, se estiver triste, se estiver desesperado. A gente sabe, na ocorrência mediúnica, qualquer vacilo seu compromete a comunicação, compromete a visão, compromete uma série de coisas. Então, a partir do momento que você está amparando uma criatura, quando você sente medo, acabou. Você perdeu todo o chão. Então, em qualquer desses trabalhos, exige de nós a fé, a confiança. Eu estou no meio da tormenta, mas estou com Deus. Chega! Isso é vital. Você, numa empresa, quando você está de acordo com a moral, de acordo com a razão, e a direção da empresa está te vendo com maus olhos, em quem que você confia? Quem que você quer preservar? Quer preservar estar bem com a direção, mesmo que esteja mal, ou você quer se ver bem com Deus? E quando você faz a sua escolha, o futuro é automático. Nós precisamos, de uma vez por todas, entender. O barco não está à deriva. E nós somos filhos do Criador. E nós temos que, pura e simplesmente, fazer com que brilhe a nossa luz diante dos homens. Ô Luiz, você sabe que eu lembrei da nossa querida Nairzinha lá, da União Espírita. Ela é muito inspirada, né? Ela sempre recebe as musiquinhas, que ela sempre abre o programa lá dela, né? E eu lembrei de uma musiquinha que ela canta assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Olha aqui, que musiquinha assim simples. Inspiradora e falando uma verdade total. Falando uma verdade assim. Acredite, tenha convicção que no nosso barco reencarnatório, que no nosso planeta Terra, nessa jornada, porque o nosso barco ele é redondinho, porque ele precisa navegar por oceanos vibratórios. Se ele não for redondinho, ele não pode ser igual um barco nas ondas, né? E a nossa embarcação é um planeta que gira, gira, gira. Imagina a gente nesse planeta que gira, gira, gira. Mas quem está no comando é Cristo. Como que eu posso desconfiar desse comandante nesse nosso navio? Como que ele olha por nós? Porque... E com uma diferença nela. Se você está confiando, o teu potencial se multiplica. Nossa. E se você não confia, você está roubado. Você não serve para nada. Qualquer coisa te incomoda. É isso aí. Mas não confiar, não confundir confiança com passividade, né? Não. É uma coisa consciente. São coisas conscientes. Não, é interessante. Até isso, público, implica você estar ao lado do bem. Sim. Eu tenho um pensamento que eu sempre repito muito isso assim. Não me importa o que os homens pensam. O que me importa é que os espíritos pensam. Se eu, com o que estou fazendo, eu sei que os espíritos concordam, eu não tenho dúvida. E pode ser que metade dos homens me critiquem. E você sabe, a sociedade, muitas coisas, te critica. Agora, os espíritos, o que você acha que estão pensando? Se você tem convicção que eles estão com você, vai em frente. E a palavra, né, como o Geraldo sempre gosta de comentar, é saibamos confiar. Aprender a confiar é um aprendizado. É acreditar nessa presença divina em nossa vida sempre. É acreditar na experiência, nos ensinamentos de Jesus, né? Existem muitas discussões que nós talvez separamos até muitas doutrinas, muitas religiões, nos acontecimentos físicos de Jesus. Se aconteceu daquele jeito, não aconteceu daquele jeito, se foi daquela forma. Isso aí pode se discutir eternamente e elucubrar da maneira que for, mas não é o essencial. São coisas que não levam a nada. Não leva a nada. O essencial é a lição amorosa do Cristo. A lição de viver com amor. Então, para a gente confiar, nós precisamos vivenciar o amor em nossa vida, dentro das esferas que a gente habitua a conviver. Então, saber confiar não é ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, passivo. Ao contrário, eu confio, por isso eu faço. Exatamente, é diferente. Isso. Não é eu ficar aqui, eu confio em Jesus e tudo vai passar. Né? Tem até aquela piadinha do padre lá, que a cidade estava inundando, ia inundar a cidade inteira, e o padre confiava em, não, mas Jesus vai me salvar. E dali a pouco chega um barquinho, vambora, padre, tal, não posso. E aí a igreja vai enchendo, ele vai lá para a torre, vem uma outra embarcação de um bombeiro, tal, não, Jesus vai me salvar. Vem um helicóptero, ele já estava pendurado na torre, lá na cruz lá em cima, não, Jesus vai me salvar, ele morre afogado. Ele morre afogado, ele chega lá e Jesus está esperando ele. Fala, Jesus, eu confiei tanto em você, né? Confiei tanto que você ia me salvar, eu morri afogado. Ele falou, meu querido, eu não podia ir lá, mas eu mandei um barquinho, mandei um bombeiro com uma embarcação, eu mandei um helicóptero, você não grudou neles? O que, que eu posso fazer? Eu não posso ir lá fisicamente e tirar você daquela inundação. Né? Então a gente tem que confiar, mas não esperar milagres, não esperar que as coisas mirabolosas. A gente tem que ver nas entrelinhas das coisas da nossa vida, as coisas que estão acontecendo em volta de nós, e escutar com os ouvidos e ouvir, não só escutar abobrinha. Quando a gente, o Alan falou, eu gosto de entrar por esse caminho, saibamos confiar, saiba utilizar os recursos que você tem a seu favor. Usa a inteligência, usa os conhecimentos, busque o conhecimento doutrinário, evangélico. Essa fé, é aí que eu ia chegar, é a fé raciocinada. Não é eu ficar sentado, não. Deus vai me salvar. Não, ele te deu a inteligência, te deu o conhecimento, te deu o recurso. Você tem que utilizar isso a seu favor. Então, saiba confiar. Porque confiar é a crença. Saiba ter a crença, saiba ter a fé. A fé raciocinada. E para encerrar, aquilo que eu falei, o Emmanuel fala aqui, precisamos renovar as nossas atitudes mentais. Então, as atitudes que estamos tendo hoje não estão sendo tão boas. Tem que renovar. Então, saiba confiar. Era isso a mensagem que eu achei interessante. Eu só queria contar um fato real, né, que comprova tudo isso que nós estamos falando. Eu encontrei um amigo em uma ocasião, ele tinha uma empresa que já estava indo para 10 anos. Mas essa empresa é aquela coisa, aquela luta diária, né? E ele diz assim, Luiz, eu vou mudar. Eu até hoje estou me submetendo, trabalhando feito um cão, e eu não consigo nada, eu nunca dei bola para ninguém, eu vou dar. Aí encontrei com um cara depois de uns 6 meses, ele disse, e aí, como é que... Fechei. Isso é o real. Enquanto ele teve em companhia dos bons espíritos, quando ele resolveu recorrer às práticas de mercado, os bons espíritos disseram, se você pensa assim, toca você. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 10 minutos. Agora entramos no segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. É um dos livros básicos da doutrina espírita. E antes de eu passar a leitura e comentários de todos nós aqui, eu, em off, estava conversando com a Alain, com o Luiz e com a Raquel, falando assim, o Kardec para poder emitir a opinião, o pensamento dos espíritas, ele primeiro vai tentar entender o que se pensava acerca dos demônios, porque o capítulo de hoje é Os Demônios Segundo a Igreja. Então, antes de ele fazer a defesa de uma tese, deixa eu entender o que se passa hoje. Aí ele começa a descrever qual era o conceito do demônio de Satanás, 1865, pelo arcebispo de Reims. E ele começa a descrever qual era o pensamento, qual era a ideia, qual era a origem disso daí, para depois ele vai falar os demônios segundo o Espiritismo. Então, o Kardec, ele tem uma atitude, fazendo uma comparação, como se ele fosse um cirurgião. O que é que o cirurgião faz? Ele tem que ter habilidade na dissecção de artérias, de órgãos, de estruturas, para que sobre a essência. Tira tudo o que é secundário, sobra a essência. E com a essência você vê o que você tem que fazer. Então, o Kardec, ele vai começar a fazer qual é o pensamento da igreja dominante da época, para depois ele iniciar o processo da dissecção. E eu vou fazer essa leitura pequena, abro a palavra para vocês e a gente comenta, e aí o Kardec, ele faz um exercício de lógica aqui. Muito bem, escreve Kardec, Os Demônios Segundo a Igreja. Satanás, o chefe ou o rei dos demônios, não é, segundo a igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real, praticando exclusivamente o mal, enquanto que Deus pratica exclusivamente o bem. Concorrente. Tomemo-lo, pois tal qual nulo representam. Então, ele falou, então vamos acreditar que isso exista. Satanás existe de toda a eternidade como Deus, ou ser-lhe-á posterior? Existindo de toda a eternidade, ele é incriado e, por consequência, igual a Deus. Este Deus, por sua vez, deixará de ser único, pois haverá um Deus do mal. Mas e se esse Satanás for posterior, ou seja, ele veio depois de Deus? Neste caso, ele passa a ser uma criatura de Deus. Como tal, só praticando o mal por incapaz de fazer o bem, e tão pouco de arrepender-se, Deus teria criado um ser votado exclusivo e eternamente ao mal. Não sendo o mal obra de Deus, seria contudo de uma das suas criaturas, e nem por isso deixava de ser o autor, deixando igualmente de ser profundamente bom. Quer dizer, se Deus fez uma criatura que só pratica o mal, Deus se equivocou em alguma coisa. Não foi onisciente. O mesmo se dá exatamente em relação aos seres maus, chamados demônios. Então, ele começa dando um conceito e já começa o processo de dissecção. Então, eu queria abrir, porque depois existe um comentário interessante para vocês. Ele começa a apontar as contradições, né? Porque Deus é onisciente. Isso aí é ponto pacífico. Isso aí é um atributo de Deus. Agora, se ele é onisciente e criou uma coisa que não deu certo, a onisciência fica à deriva, né? Quer dizer, não tem sentido. Então, aí Kardec já destrói uma criação pela prova da outra. Alan. Vamos para frente, João. O que eu queria fazer um destaque aqui é que ele fala algumas coisas interessantes. Seria interessante conversar com alguém que acredita nisso, assim, então você acha que ele é uma figura real, ele existe de fato, ele está lá. Tá, quem criou ele? Segundo o relato aqui, seria o próprio Deus. E aí ele coloca assim, ele não pode ser eterno, então ele é criado por Deus. Se ele é criado por Deus, ele é uma obra de Deus. Se ele é uma obra de Deus, o que essa criatura faz é obra de Deus. Então, começa a surgir contradições que não tem como se explicar. E outra coisa, ele não é eterno. Isso é uma coisa que precisa ser colocado na cabeça das criaturas. Aí o Kardec continua, e esse próximo tópico é um pouco longo, eu acho que é interessante a gente subdividir em dois ou três pedaços, e ele fala que esse conceito que ele vai citar aqui, ó, as citações seguintes são extraídas da Pastoral do Monsenhor Gousset, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1865. Então, alguém, um arcebispo, escreveu que essa era a conceituação da igreja, e ele certamente pegou esse panfleto e leu e estudou, e ele, utilizando o que estava escrito aqui como um documento oficial da igreja, ele começa a fazer o comentário. Tal foi, por muito tempo, a crença neste sentido. Quer dizer, por muitos anos, por muitos séculos, acreditou-se que essa era uma verdade. Hoje, 1865, hoje dizem, aí ele cita esse do arcebispo, Deus, que é a bondade e santidade por excelência, não os havia criado perversos e maus. Isso está escrito pela igreja. Deus, quando fez essas entidades, não os criou para o mal. A mão paternal, que se apraz em imprimir em todas as suas obras o cunho das infinitas perfeições, cumulara-os de magníficos predicados. Olha o Kardec como ele faz a colocação das palavras. Ele deu a essas entidades muitos predicados. Se ele deu o predicado, está dado. Aquilo pertence a quem tem. As qualidades eminentíssimas de sua natureza juntara as da liberalidade da sua graça. Aí já se juntam dois conceitos, os predicados e a liberalidade. Em tudo os fizera iguais aos espíritos sublimes da glória e felicidade, subdivididos por todas as suas ordens e adstritos a todas as classes, eles tinham o mesmo fim e idêntico destino. Então, Deus, quando fez essas entidades, criou todas com as mesmas condições, com as mesmas possibilidades. Foi seu chefe o mais belo dos arcanjos. Isso era o conceito que se tinha, estou repetindo. Eles poderiam até ter alcançado a confirmação de justos para todo sempre e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança dos céus. Eles podiam ir definitivamente para os céus. Este último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituía o prêmio da sua docilidade, mas dele desmereceram por insensata e audaciosa revolta. O que que você vê nisso, Luiz e Alain, de incongruência, Alain? O que parece não casar bem com ele, nessa altura desses comentários de Kardec? Meu querido, esse é um assunto que eu acho que a gente vai acabar mais confundindo, lendo todos esses detalhes aí, do que explicando. Por quê? Eu imagino que aí ele está comentando muito dessa passagem desse arcebispo aí, não sei de onde aí, e no rádio fica complicado da gente fazer o que é de um e o que é comentário do outro, só porque ele lê uma hora e comenta na outra. Então, quem está nos ouvindo, preste atenção nisso. O ideal é que você estivesse com o livro, sim, na mão, né, podendo comentar o que é de um e o que é do outro, né? Porque ele repete muito do texto desse bispo. Por que ele coloca esse texto? Ele coloca esse texto porque ele tinha que partir de um princípio do que a Igreja Católica da época pensava daquilo, e ele pega esse texto para refutar esse texto. Então, ele está fazendo uma refutação do texto, e essa refutação ele vai com argumentos lógicos, que era a característica de Kardec. Ele ia racionalmente descaracterizando. Então, ele está mostrando para nós assim, viu, isso não faz sentido. Né? Então, eu acho assim, eu comentaria isso para não... Não sei se o Luiz falaria mais alguma coisa. Não. Sabe o que acontece? Você, quando vai explicar uma imbecilidade, você primeiro precisa explicar a imbecilidade. E aí, isso é difícil. Entendeu? É difícil, porque é uma coisa sem sentido. Né? O Kardec, na época, quando a coisa estava fervilhando, né, tinha sentido, fazia sentido. Ele quer dissecar para mostrar para o fanático de que aquilo não é assim. Exatamente. Entendeu? Isso. Quer dizer, então o que, que acontece? Pelo que eu subentendi, eles já eram perfeitos. Exatamente. Né? Aí entra aquilo que a gente sempre comenta. Se uma criatura chegou à perfeição, como é que, em chegando à perfeição, ele se revolta? Se revolta. Imagina, por exemplo, Jesus não chegou à perfeição? Eles seriam mais ou menos similares a Jesus. Então é a mesma coisa como que Jesus, na cruz, tivesse dito: Deus meu, por que me desamparaste? E a igreja botou na boca de Jesus que Deus tinha desamparado ele. A igreja diz que Jesus falou aquilo porque ele estava absorvendo todo o pecado do mundo, então ele era humano, falho. Você entendeu? Então aí nós estamos tentando explicar uma imbecilidade. E nós temos que eliminar duas imbecilidades: a do demônio e a daquela que Deus desamparou Jesus. Né? Então temos que fazer uma força nesse sentido. O artigo que eu escrevi, que está lá no Vadimeco, ele mostra que não foi Jesus que falou isso. Ele recitou o Salmo de Davi. Agora, para isso aí que você está falando, eu tenho uma coisa muito mais positiva. Jesus, em João, capítulo 6, versículo 70, palavras de Jesus, e a Bíblia para eles é sagrada, não é para o espírita, mas para o católico a Bíblia é sagrada. Jesus disse assim: respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós os doze, e um de vós é o diabo. Perfeito, interessante. O Alan tem razão, o texto ele é complexo e não é simples de quem está ouvindo entrar nessa mesma sintonia. Porque até a gente que lê, você tem que ter cuidado com o que lê para você não se embaralhar nos conceitos. Mas é exatamente o Alan, ele pegou o X da questão. O espírito da coisa. E o Luiz também. Então você imagina assim, eu fiz até um resuminho que eu acho que é interessante assim. Esses espíritos, esse espírito que virou o demônio, ele foi criado, olha o que o Kardec coloca, segundo esses princípios da igreja, igual aos espíritos sublimes de glória e felicidade. Se ele foi criado igual, por que os outros não se revoltaram? Só um terço, porque parece que de todos os anjos foi Lúcifer e um terço dos anjos. Deles. Por que houve revolta se eles eram iguais e sublimes? Quer dizer, existe uma contradição. E aí entra o que o Kardec fala nas entrelinhas, é o seguinte: o grande equívoco foi dar a esses santos as qualidades humanas. O homem, na sua ignorância, se revolta, na sua ignorância ele assassina, na sua ignorância ele rouba, na sua ignorância ele tem vaidade, na sua ignorância ele tem orgulho, e foi humanizar, dar essas características humanas, terrenas, aos anjos. Esse foi o grande equívoco, mas era o que tinha da época. Por isso que começa a ser contraditório, porque à medida que o Alan estuda filosofia, ele vai vendo que esses conceitos não cabem mais. À medida que o Luiz pesquisou centenas, milhares de espíritos, esses conceitos começam a não servir mais, não é isso, Luiz? Sim, é a essência do conhecimento. Né? E aí, Geraldo, você observa o seguinte: o que acontece hoje com os nossos políticos? Eles criaram um sistema quo que, para provar que eles... Olha, você pode pegar um cara com 50 milhões no apartamento. Você pode reconhecer que aqueles 50 milhões é dele. Mas eles criaram um aparato tal que, para condená-los, leva 20 anos. E quando passou os 20 anos, é prescrito. Entendeu? Quer dizer, criar um arcabouço para defender o seu modus de vida. E a igreja criou uma situação onde você vai precisar de alguém para te defender contra os demônios. Quer dizer, está tudo encadeado. Tudo encadeado. Né? Geraldo, isso aí não é de nego que pensava assim de uma forma pura. Isso é coisa montada. Isso é feito em grupo. Como é que nós... Eu lembro, eu tinha um amigo que ele trabalhava, ele era industrial, e quando houve aquele plano Collor, esses industriais se reuniram na sede do seu sindicato para locupletar, para tentar adivinhar um jeito de furar o plano. Entendeu? Que o negócio é sair da regra. Então, não é coisa que eles pensassem assim e fossem inocentes e aquilo, então, era sinceridade. Não. Era criar uma coisa que sistema justifique a nossa presença e nós sejamos imprescindíveis. E eu imagino, Alan, você que também é um grande estudioso, eu às vezes pergunto assim, por que que foi criado isso? Que a igreja criou isso? Porque o povo da época, eu imagino que a média daquele povo não fazia essas reflexões. E eles aceitavam de boa mente o que vinha da igreja. Então criou-se. Como aceita até hoje, Geraldo. Como aceita até hoje. Então foi criado isso porque foi a tática utilizada para se manter no poder e ter uma ascendência moral sobre todo mundo. E aí, à medida que a ciência avança, você não precisa se esforçar. Isso cai por terra. Naturalmente começa a ficar fragilizado. E mais uma vez a gente bate na tecla, porque talvez você que está me ouvindo acredite nisso também. Tem muitas pessoas não espíritas que ouvem o programa. Se esse anjo ele era sublime, o Kardec ele fala mais adiante, Alan, se ele era sublime, ele se revoltou. Ele se revoltou com o quê? O que que ele viu que fez ele se revoltar se ele estava num ambiente que só tinha anjo? Todos faziam o bem, todos pensavam no bem, todos voltados para o exercício da caridade. Se revoltou com o quê? Eu só encontro uma explicação para isso. Que ele queria ter poder que Deus não deu para ele. Ou seja, não era sublime. Alan. Eu vou ler uma frase que eu acabei de comentar com você, que está no Livro dos Espíritos, resposta de Paulo, apóstolo. Pouca gente percebe isso no Livro dos Espíritos, que Paulo ali se manifesta, o apóstolo, né? O grande desenvolvedor aí do cristianismo. Resposta por essa pergunta tem três respostas. Na 1009. Segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas, a pergunta, né? Aí tem uma resposta de Agostinho, uma de Lamennais e outra, não, tem quatro de Platão e outra de Paulo apóstolo. Quer dizer, você veja que essa resposta, essa é uma questão que eu estudei e fiz palestras, inclusive, por que quatro níveis de espírito desse, Kardec coloca as quatro respostas. Normalmente ele colocava uma, né? Síntese, né? Ele colocava uma síntese, ele coloca tamanha importância que ele dá isso. E no final do comentário de Paulo, Paulo fala assim, em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na eternidade o bem, a essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Isso seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis, pela razão ligada ao sentimento, a unidade divina. Então, ou seja, a partir disso, a única disso, coisa que chega na eternidade é o bem. É o bem. O mal a essência se dissolve do Criador. Antes. O mal se dissolve. Como que pode nós hoje ainda acreditarmos que exista um mal em paralelo com Deus, assim, numa força diametralmente oposta, sabe? Essa quase dualidade. Igual, né? Quase porque igual. Você vê, chegou aqui nos sublimes, o mal chegou junto. Nós falamos da dualidade em nós encarnados. Exato. Por quê? Porque nós, porque nós recebemos a influência do bem, mas a nossa essência é do mal. Então, essa dualidade é essa briga dos influxos do bem. Daí, como? Quando eu entrar nesse ritmo de Deus, nessa sintonia de Deus, eu entro em harmonia. Quando eu entro em harmonia, eu dissolvo a dualidade. Perfeito, perfeito, excelente. Eu ia falar isso. É, a dissolução da dualidade bem e mal é quando eu me harmonizo. Mas eu me harmonizo com o quê? Com o universo. Né? O universo, ele vibra em energia. Nós vamos encontrar lá no livro Arte e Espiritismo, Leon Denis. Em outras esferas, Deus comanda por vibrações. Então, aqui também nós somos fruto dessa vibração. Eu tenho que entrar na harmonia de Deus. Não é Deus que vai entrar na minha harmonia. Essa dualidade é um conceito terreno. Terreno. Nosso aqui. Só nosso. Nosso estágio. Nosso estágio. A gente acha que vale, mas na realidade é uma coisa que já está ultrapassada. Se você sai da Terra, essa dualidade, ela dissolve. Não, ela é ultrapassada por conceito, mas ela ainda é vivenciada pela maioria. Sim. Então, por conceito, sim. Sim. Só que nós temos que lembrar que nós temos espíritos de todos os níveis. O próprio Kardec, ele faz até uma estatística que nós teríamos 90% e poucos de espíritos em expiação e provas. 1% ou 2% de espíritos primitivos. E mais 1% ou 2% de espíritos em regeneração encarnados na Terra. Então, quer dizer que nós convivemos com vários níveis de espíritos encarnados. Uns para exemplificar o modelo que a gente tem que ir. Outros para a gente não querer voltar. E a maioria nessa luta dual ainda, do bem Excelente. E do mal, para um dia chegarmos no bem. É uma briga. Então, o conceito não está ultrapassado porque a maioria ainda vivencia. O conceito só vai ser ultrapassado quando a maioria parar de vivenciar. Só que esse processo, ele demora, né? Ele demora, porque a pessoa fica num ciclo. Ele começa a acreditar no bem, aí toma uma pancada. Aí ele fala, tá vendo o mal? Realmente o mal existe. Aí ele começa a se reforçar, não, acho que eu que vi errado. Dali a pouco ele volta a acreditar no bem, toma outra pancada. É o processo da evolução, até a hora que ele parar de se incomodar com as pancadas. E aí, ó, o próximo tópico é um tópico longo, em que o Kardec fala as objeções a esse conceito. Então, para que a gente tem 3-4 minutos, eu ia pedir ao Luiz e ao Alain, Luiz, em 2-3 minutos, tente resumir, para quem está ouvindo, porque muitos dos que ouvem são espíritas e muitos não são. E o nosso objetivo aqui é a divulgação do espiritismo, divulgar os conceitos e motivá-los ao estudo. Resumindo tudo isso que nós conversamos em 2-3 minutos, depois Alain em 2-3 minutos também, para a gente passar para o próximo tópico. O que o Geraldo, numa tarefa cruel, né, ele tentou fazer, foi tentar explicar a tese, né, da igreja que admitia o demônio como uma entidade, um ser real, e é uma tese completamente absurda, né, que só tem uma intenção, é justificar aquilo que ela quer manter vivo. Então, para que aquilo, que aquela ideia se mantivesse viva, por quê? Porque em existindo um demônio, tem que existir alguém que se contraponha ao demônio. Você aqui precisa de alguém que te socorra contra esse demônio. É aquilo que a igreja oferecia, né? Segura o demônio. Então você vem na missa, você cumpre as suas obrigações, você faça as suas contribuições mensais, um seu dízimo, qualquer coisa assim, e estaremos todos quites. Você pode levar sua vidinha tranquila, numa boa, fazer tudo o que você quer, agora cumpra as suas obrigações. Né? Então, para isso, precisava que criar uma tese, né? uma defesa de tese. E aí se criou essa defesa absurda, que não tem o mínimo sentido, e você veja por que na igreja não participavam criaturas com nível intelectual muito alto. Por que a igreja brigava com a maçonaria? Né? Então, a igreja se contrapunha a todas as mentalidades que não aceitavam os absurdos que ela propunha. Se existe algum culpado ou alguma causa para o maior número de ateus que se propagou a partir daí, foi a igreja, com as suas teorias absurdas que fomentaram esse tipo de coisa. Alain. Eu só vou ler A primeira frase, eu vou passar como lição de casa para você que está nos ouvindo. Vá ao Livro dos Espíritos. Se você não tiver, procure pela internet. Tem lá fácil acesso. Pergunta 1009 do Livro dos Espíritos. Leia todas as respostas e depois o comentário de Kardec. Eu vou ler a primeira frase do comentário de Kardec. Só a primeira frase. Ele faz um comentário longo. Ele fala assim: deseja-se incitar o homem ao bem e desviá-lo do mal pelo engodo das recompensas e o temor dos castigos. Engodo, é uma mentira. Mas se esses castigos são apresentados de maneira que a razão repele, não terão sobre ele nenhuma influência. Longe disso, ele rejeitará tudo, a forma e o fundo. Que se ele apresente, pelo contrário, o futuro de uma forma lógica, e ele não o recusará. O Espiritismo lhe dá essa explicação. Olha só, se a gente mostra para o outro que o castigo não é desse jeito, mas mostra que o castigo é autoimposto pelo nosso pesar de consciência, é uma coisa. Se eu começo a mostrar uma mentira falando que se você não fizer isso vai acontecer isso, a hora que essa pessoa não conseguir mais acreditar que vai acontecer aquilo, ela está liberada a fazer o que ela quiser. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente está orientando e explicando as coisas. Não é que nada vai lhe acontecer, mas a consequência é sua. Não tem alguém ali esperando para te castigar. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você planta, você colhe. Essa é a questão que o Espiritismo explica. Mas como lição de casa, para esse assunto é bem interessante. Vai lá, leia. Na verdade, o capítulo inteiro são as últimas perguntas do Livro dos Espíritos. 1009 a 1018. Vocês vão ver que reflexão profunda. Estamos falando com comentários de Platão, de Paulo o Apóstolo, de Lamennais, de Agostinho. Agostinho, outro gênio da reflexão teológica, enquanto encarnado, imagine desencarnado. Então, você vá ler, que aí você vai se esclarecer. Eu cataloguei essas questões e cataloguei também as 642 como especial. Lá deve ter uma coisa muito importante também, mais as 1009. Então, excelentes comentários, então fica aí essa reflexão, essa discussão que certamente trouxe luz ao assunto. E vamos sempre agradecer ao apoio que temos da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, que é a responsável direta pela manutenção do programa através de um trabalho que se faz continuamente em Santa Bárbara, com a Banca do Livro Espírita, com várias atividades, feijoada, pizza, e todo um trabalho feito por várias pessoas aqui em Santa Bárbara. Aliás, eu queria dar um feedback aqui. A Dalvinha fez um vídeo, né, se pronunciando a respeito da questão do aborto, que está aí na mira para ser aprovada, estão começando com discussões, aquela coisa toda. E eu recebi de 4 fontes diferentes. Quer dizer, está circulando e circulando bem, né? Então, parabéns a Dalvinha, parabéns à USE de Santa Bárbara por estar se pronunciando a respeito do assunto. Eu queria fazer uma propaganda. Desde o dia 1º e encerra hoje, está acontecendo lá em Piracicaba, na Livraria Espírita Allan Kardec, a Feira do Livro Espírita, com preços muito legais, com livros de sebo que você pode pagar bem pouco. Está uma beleza, um movimento fantástico, todo mundo buscando conhecimento. Feira do Livro Espírita, na Livraria Espírita, lá de Piracicaba, Livraria Espírita Allan Kardec de Piracicaba. Fica no centro ali, Ana? Fica na rua Voluntários 683, é o Mall, Nelvita da Mall, ali na esquina do Moraes Barros. Na esquina, ao contrário, tem um laboratório da Metalab. Previlab. Ele fica logo na rua. Muito bem, 10 horas e 40 minutos, temos agora a música de boa qualidade. Thank you. e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar uma sabia, cantar uma sabia. Que ainda vou voltar, vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há, colher a flor que já não dá, e alguma morta possa espantar as noites que eu não queria e anunciar o dia. Sei que ainda vou voltar, não vai ser em vão que fiz tantos planos de me enganar, como fiz enganos de me encontrar, como fiz estradas de me de tudo e nada de te esquecer. O Luiz trouxe uma música aí, interpretada por Elis Regina, mais uma das músicas para compor aquele CD. E são é uma seleção de músicas muito agradável. Livro sai o CD, tá? É. Tá feito o desafio. A gente aqui nós temos muitos ouvintes e de todos os lugares, chegam várias perguntas. E uma pessoa que não quis se identificar fez uma pergunta aqui para a Raquel. E a Raquel nos trouxe a pergunta aqui, é um pouco fora do contexto que estávamos indo, mas vale a pergunta. E essa pessoa pergunta se o Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Luiz. Não, não é. Por quê? Eu vou fundamentar a minha colocação. Eu tenho no Vademecum uma apostila que eu montei das comunicações de Allan Kardec como espírito, né? Então, as comunicações que ele deu e estão todas lá. E de várias fontes, inclusive algumas delas publicadas pela FEB, outras pelo Leon Denis, no tempo que o Chico estava encarnado, o Allan Kardec deu aproximadamente 8 comunicações. E não é pouco, né? Não é pouco. Não quer dizer que um espírito encarnado não possa dar comunicação. Pode, né? Mas teria que haver uma série de consequências, de coincidências, e 8 é demais, né? Então... E outra coisa que é doutrinário. Nós, quando passamos de uma encarnação para outra, nós trazemos conosco aquela influência acentuada, quando existe, principalmente se nós habitamos corpos masculinos ou corpos femininos. Allan Kardec era de uma influência acentuadamente masculina, racional, cara... E o Chico era uma alma feminina. Quer dizer, não poderia, num curto espaço de tempo, haver essa mudança tão radical. Né? Se ele, pelo menos, não tivesse nenhuma influência com relação à feminilidade, mas não, Chico era categoricamente uma alma feminina. E o Chico, na infância, ele era muito simplório, que era o contrário total, do Kardec. Total, o Kardec era, total. Era a razão presente. Exatamente. Agora, imagina Kardec lambendo ferida de criança. Entendeu? Quer dizer, então é uma coisa que não tem sentido. Isso, alguém possivelmente tenha sido enganado por algum espírito ou se deixou enganar por conveniência. Uma coisa é real. Quem tocou nesse assunto faturou alto. Realmente obteve um faturamento muito grande em função disso. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esses assuntos. É esse assunto, é aquele assunto do mundo de regeneração, que daqui a pouco nós estamos mudando. Vida no planeta Marte. Exatamente. São nichos que dão comércio e o pessoal explora. Paulo de Tarso foi Jesus? Mas chega uma hora da encarnação que ele fala assim: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quer dizer, sabe, as pessoas invertem. Por Chico ter adotado os preceitos de Allan Kardec e, de uma forma amorosa, vivenciar o Espiritismo, muita gente quer acreditar que só pode ter sido Chico Kardec. Mas veja bem, que é um motivo que é tão irrelevante. As pessoas que se preocupam com o que cada um foi no passado, tá perdendo tempo. A preocupação nossa é com a evolução do nosso espírito imortal. Para isso, eu foco no que eu tenho que melhorar. Se Chico foi Kardec, e eu também concordo totalmente com o comentário do Luiz, se não foi, isso é irrelevante. Secundário. Mas é quinto, terciário para mais, para menos. Não é importante, não é essencial. A gente não tem que se preocupar e perder tempo com isso. A gente tem que se preocupar em se transformar. Reforma moral. Reforma, né? Se existe uma coisa que o Chico errou na vida dele, ele se dava muito a se preocupar com esse tipo de assunto. Ele vivia dizendo que tal fulano tinha sido a reencarnação de quem. Ele chegou a questionar Emmanuel sobre a reencarnação de algumas pessoas. Então esse era o ponto. Abre, entendeu? Aquele espírito, ele abre e sofre as consequências disso. Resumindo tudo isso que o Alan e o Luiz falaram, temos que, ao estudar a doutrina espírita, ver o que é essencial e o que é secundário. Se o Chico foi Kardec, se não foi, isso é secundário, isso não é importante, até porque não vai mudar absolutamente nada na minha vida, na vida de quem quer que seja. O essencial é nós buscarmos fazer o bem. Voltando ao assunto que nós estávamos falando, eu busquei aqui a pergunta 642 que o Luiz citou. Sim. E eu acho que eu queria ler porque é curta, mas é essencial. Ela é profundamente importante que a gente tenha conhecimento disso. Profundamente. Ela fala assim, ó: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? A resposta dos espíritos: não. Ponto. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Nossa, fantástica resposta. Para, né, fechar aquele assunto que nós estamos discutindo. Fantástica, né? Nós estamos roubados. Você podia não ter ouvido isso, que aí você não ia ter tanta responsabilidade. Vai sair todo mundo cabeça baixa. Exatamente. Então tem uma grande maioria que diz assim: eu não faço mal para ninguém. Não faço mal para ninguém. Não faz mais que obrigação. Isso aí, tá? Fica esperto. Muito bem. É dessa maneira que a gente vai estudando o Espiritismo. E agora que vamos começar o terceiro bloco, mas é interessante a Terezinha, ela fez um destaque, fez um capítulo nesse livro aqui, que é o sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho, e esse capítulo é interessante para a gente ler e estudar: Memoráveis Diálogos com Jesus. Por isso que é necessário estudar. E a Terezinha, o que ela faz aqui? Ela faz um estudo, a cada pergunta e resposta ela faz um comentário, e eu vou fazer essa pergunta e comentário, em cada interrupção, rapidamente, Alan e Luiz falam. Faz completo. Tá aí, completo. Com o moço rico sobre o desapego às riquezas. Terezinha escreve: um jovem se aproximou de Jesus, reverenciou-lhe e disse: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E aí a Terezinha diz: o jovem queria saber como alcançar vivência espiritual plena e feliz. Jesus não aceitou o adjetivo com que o jovem o saudou. E aí Jesus diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. E a Teresinha escreve: de fato, somente o Criador possui o infinito das perfeições. Mas o pedido de orientação espiritual Jesus atendeu. E aí Jesus diz: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E o jovem indaga: quais mandamentos? E Jesus continua: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E aí a Teresinha escreve: Jesus está mencionando os 10 mandamentos, que são diretrizes básicas e mínimas para quem deseja cumprir as leis de Deus. E aí continua Jesus. O jovem fala: tudo isso tenho aguardado desde a minha juventude. E a Teresinha faz um comentário: mas não era ainda um jovem. Mateus narra assim, mas Marcos fala em um homem e Lucas cita um dos principais. Seria, pois, um homem ainda jovem de posição social elevada. Ante a resposta do jovem, Jesus fitou-o e, abre aspas, o amou. Apreciou muito por ser um homem de bem. E o jovem fala: o que me falta ainda? Teria o jovem perguntado, segundo Mateus. E Jesus diz: se queres ser perfeito, fazer mais e melhor do que o mínimo pedido ao comum das pessoas, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E a Teresinha complementa: Jesus abriu uma grande oportunidade para o jovem progredir espiritualmente, mas o jovem, ouvindo isso, encheu-se de tristeza e se retirou. Jesus, você pediu demais, né? Você pediu o tesouro que a traça não rói, mas eu quero conservar o tesouro que o ladrão rouba, né? Então, como é que eu vou fazer? É isso, Jesus definiu de forma clara: cultivai o tesouro que a traça não rói. As virtudes, quando a gente tem mais amor ao tesouro terreno, né, que o ladrão rouba e a traça rói, realmente nós temos muito ainda por fazer. Bom, 10 horas e 54 minutos, estamos chegando ao final do nosso programa, mas o comentário aí que o Luiz sempre fala essa frase, e é interessante o Luiz fazer essas repetições, que eu entendo como se fosse a teoria da lição espaçada. Repetidamente fala-se isso, é a maneira de nós guardarmos, cultivar o tesouro que a traça não rói. Todos os nossos hábitos, nossos costumes se voltam para tudo o que é terreno, das vantagens materiais. Não que isso não seja importante. É claro que é importante, mas tem que ter o seu devido valor, o seu devido peso. Dá-se um peso muito grande a todas as conquistas, os poderes, o dinheiro, e esquece outras coisas. Eu já ouvi, já li em algum lugar, que o Emmanuel diz: não é errado você ter o dinheiro, não é errado você desfrutar do dinheiro. Agora, o que não pode é você ter uma soma de bens e o seu vizinho passa fome. É isso é que não cabe dentro da vida. E o que a gente mais vê são as pessoas abusando do dinheiro, extrapolando em suas vaidades, em seus desejos, sendo que você poderia ajudar muitas pessoas. Mas a doutrina espírita é assim mesmo, ela abre portas, faz a gente raciocinar. Eu espero que esse programa de hoje tenha mostrado que o que a gente procura é melhorar o nosso raciocínio, fazer questionamentos e ir em busca de conhecimentos. 10 horas e 56 minutos, Luiz, suas últimas palavras. Amanhã eu estarei lá no Centro Espírita João Moreira, em Capivari. E a minha esposa também vai estar em Capivari, lá no Mensagem de Esperança. Então, iremos em 2. Que uma boa semana todos nós possamos ter, né? Que Jesus continue conosco. Alan, suas últimas palavras e uma prece final, Alan. Que a gente tenha uma semana maravilhosa de reflexão em cima de tanta coisa que nós falamos hoje, né? Que a gente possa refletir. E que possamos nos conectar a essa espiritualidade mais alta,